fez os pássaros livres no céu, dá aos humildes o gosto do mel. Deus é o amigo leal e fiel. Deus torna manso o homem cruel. Dá aos aflitos a luz e a paz. Deus sabe o que faz. Deus é o pão da vida eterna. Deus é a mão que nos guia e governa. E todos os filhos Deus proverá. Deus sabe o que faz. Deus prometeu que um dia virá em que os terremotos irão se acalmar, as crianças e as feras irão se abraçar, os mares revoltos irão se calar e todos os justos vão juntos cantar. Deus sabe o que faz. Deus é o pão da vida eterna. Deus é a mão que nos guia e governa. E todos os filhos Deus proverá. Deus sabe o que faz.